Sucesso, sucesso! Joga a mão pra cima e faz o L, faz o X. Faz o L, faz o X. É. Ao vivo em São Paulo! Essa é pipoco nos paredões. Catuaba tá na mesa, ela só bebe água. Catuaba tá na mesa e a moça tá bem agitada. Vixe, eita. Ela tá com bala, ela tá com doce. Joga a mão pra cima e faz o L. Ela tá pirulite, ô na boca, e a moça bebendo água. Ela tá com doce, ela tá com bala. Eita, ela tá com doce, ela tá com pirulite, ô na boca, e a moça bebendo água. Vai, sucesso! 719-9345-0006. Neto LX, indiscutivelmente a melhor roxadeira do Brasil. Catuaba tá na mesa, ela só bebe água. Catuaba tá na mesa e a moça tá bem agitada. Vixe, eita, ela tá com bala, ela tá com doce. Sucesso nos paredões! É, ela tá com bala. Pirulite na boca e a moça bebendo água. Eita, ela tá com doce, ela tá com bala, ela tá com doce. Ela tá com bala, ela tá com doce. Ela tá com bala, ela tá com doce. Sussu, ela quer qual? Joga a mão pra cima e faz o L. Faz o L, faz o X. Ao vivo em São Paulo, o rei dos paredões. Quer, quer, quer, quer.